Sucesso MC Luma. Essa é das academias. Alô, Academia Vital Fitness. Explodiu. Chama as amigas pra aprovar. Bota pra mexer e eu boto pra torar. Bota pra mexer. Errado no bairro.